1255, boa tarde, reporte marcador externo, vento 90 graus com 18 nós. 1255. Ok, reportarei 2 externo, 1255. Juliette, portão 4, ouça. Azul 4089, chame centro Recife. Frequência 25.1, alterna no 33.95. Vai chamar Recife 251, alterna 3395, azul 4089. Conforme rota, nível 180. Decola da 10, primeira curva à direita. Segue perfil de saída Arbor, Elefa. Aciona 5163, controle 120, 8. 180 para a vitória da conquista, decorando a 10 com curva direita, agora left. Aciona 5163 e o controle 108. Informa que não cumpre o gradiente a perfeito para ele. 2230, ciente, cumpra o perfil de saída inferior, será informado controle, cotejamento correto, reporta para o puxo de acionamento. Vai cumprir o perfil inferior e vou fazer para puxa de acionamento 2230. São Salvador, tá 3805, pushback acionamento 08, boa tarde. Tá 3805, no portão 8, autorizado pushback acionamento, chama táxi. Chama, obrigado. O 2006, aciona identificação, voando Mari para interceptar a chegada, desça para o nível de voo 060, ajuste no 020. 060, formado. Ano 255, Solos 40, libera a direita, chame Solo 1219. 1219, bora pra aqui. Solo Salvador, bora 255. Bora 255, tá aqui via Alfa, chamamento da Gilete. Alfa, chamamento da Gilete. 0, vento 1, 0, 0, 1 centena, 1, 8, 9. Decolagem 1-0, 1-3-1, 9-3. No 93 do Colosso 42, agora o controle 1208, um bom dia. Controle 1208, muito obrigado. San 31 93. Controle Salvador, uma boa tarde. San 3193, decolado, passa 1500 metros. San 3193, contato radar na decolagem, suba via saída da EL para o nível de voo 320. Sobe via da EL para o 320, San 3193. Estabilizado, ILS X-ray da pista 10, reporte estabilizado. 102.000 pés, a nível ILS, reporte estabilizado. Pode dar presente o voo no INTER-CR completar, o voo 964. Voo no 964, mantenha o perfil da chegada. Afirmativo. Então solicita presente cancelamento, modificação de regra, vai voar para a final da sua direita, da 1-0. Copiou, voo 1964. Voo 1964, plano cancelado 1-643, autorizado a aproximação visual, reporte estabilizado. Ok, muito obrigado então. Vou cancelar, completando o visual pela direita, vou tirar 1964. Voo 1964, informa Salvador com chuva leve em alteração visual. Sou ciente, voo 1964, abriu o que pro 50 no momento para se manter visual. Ciente. O 2006, autorizado desvios após desvio na proa de Itapem. Desça para o nível de voo 050. 50 após desvios do Itapem, 006. 0, vento 1, centena com 159, TAM 3805. Já estamos prontos. para nova cópia do plano para Guarulhos. Gente, Fan 3895, autorizado Serra Brava, Golfo Romeu, via Upper Luna 0, Piraí, segue conforme rota do plano, nível 340. Decolagem da pista na 0, curva à direita, saída da El Leda Motiva. Transponder 5150, controle Salvador 120, decimal 8. Autorizado 340, conforme a rota do plano, Upper Luna 0 até Piraí, direto Bag, Upper Luna 44 até Pacorre. Bola da 10, curva direita da Eoleda Motiva. Aciona 5150, controle 120, decimal 8. Tem 3895, cotejamento correto, chame pronto para o estacionamento. Chame pronto para o estacionamento, tá? Obrigado. Desça para 4000 pés, o ajuste no 020. 4000 pés. Voo 2006. Sinal visual 10, voo 1964. 1964, complete a aproximação visual, chame a torre na frequência 118, decimal 95. 2985, muito obrigado, irmão. Boa tarde. Boa tarde. Chame táxi. Autorizado, chame aí para o táxi, está 3895. Boa tarde, boa tarde. Controle São Paulo, controle de Salvador, está 3805, da El Oledo, processo. São 3805, contato radar na decolagem, suba via saída da EL para o nível de voo 340. Sobe via da EL, 340, 3805. 3805, pode ir direto da EL. São 3805, mantenha o perfil da saída. 2006, esse é para 2000 pés, autorizado LSX da pista 90, rapaz estabilizada. 3.000 reportará estabilizado, 2006. Parei 2230, aguarde. Na sua escuta, Marcos. Estou em Salvador, alô 1964, estabilizado, deu melhor, final visual do Salvador. 71964, sem chuva sobre a pista no momento, ela mais concentrada no setor de aproximação final, vento uma centena, 1.00 com 1.69, pouso autorizado, pista no 0 no 964. Ele pouso, pista no 0, pouso 964. São 3193, chame o centro Recife, na frequência 1251, alterna no 3395. Copiou apenas a secundária 1395, confirma a primária? São 3193, primária 1251. 1251, gente, obrigado, uma boa tarde. Alterna Conquista. Na 3895, táxi autorizado até o ponto de espera da pista no zero, via Pátio 1 e táxi Índia, no ponto de espera 12118-95, QNH 1020. Autorizado via Pátio 1, Índia, até o ponto de espera da 10, e lá chama a torre 1895, na 3895.7. Colocou a gol no 964. 1964, táxi aprovado via Alfa Chamiante da Juliette. Alfa antes da Juliette, 1964. Passarei 2230, autorizado para estacionamento, chame táxi. Chamei para o táxi 2230. Manda Juliette, chegou no 964. Gol no 964, mantém a posição, aguarde para ingresso. Roda, 964. Dois, chame a torre na frequência 1918.95. 295, obrigado, boa tarde. Por boa tarde, gol 2006. Parador Salvador, que módulo pronto? Voo 2006, LSX3 estabilizado. Gente, continue a aproximação, pista no zero, vento 110 graus com 169. Forma visual com a cabeceira, 2006, chuva nas imediações do marcador externo. Sem chuva sobre a pista, porém molhada. Hoje, Maria Visual, 2006. Torre, boa tarde, até 3295, ponto de espera pronto. Decola sem parada na pista, imediato. Afirmo. Autorizado, sem parada na pista, 110 graus, com no 69, o TAN 3895. A linha decola imediatamente, TAN 3895, no zero. Parque 2230, 6000 no TAB, 5 horas, Salvador. Autorizado até o ponto de espera da pista no zero, via parte 1 e táxi Índia, no ponto de espera torre 1918.95, QNH 1020. Ponto de espera da 1025, resultado 1032, chegar. Gol 1164, acione a identificação, autorizada a chegada Mari, desça para o nível de voo 050, o ajuste 1020, confirme por quantas milhas irá continuar esse plano de desvio. Seria pro 055, aproximadamente mais 35 milhas, e o ideal depois da posse seria pro esse dono. Gol 1164, autorizado desvio, após reporte no termo de desvio. Vai estar, 2006. 2006, 006, vento 110 graus com 14 nós, pouso autorizado, pistão 0. Ele pousa 10, 1006. 13895, decolou 56, chame controle 1208, uma boa tarde. Chama agora 1208, boa tarde, 3895. 1964, Juliette, portão 10. Portão 10, gol 9964. Motor Salvador da 3895, boa tarde. São 3895, contato radar na decolagem, suba via saída da EL para o nível de voo 340. Via da EL 340, até 3895. Você dá presente o Leda? Autorizado, Leda, tem 3895. Certo, Leda, obrigado. Sacharedo, ali mantém cabeceira 10. Ali mantém 102. Foi chegar. Bruno 964, solo aos 57, libera a direita, solo em 1219. Queima de braço, que é 219, gol 206. Solo, boa tarde, gol 206. 1206, alfa. Caminhonete da Juliette. Ah, foi a porta da Juliette. Passarelo 2230, decolagem autorizada, uma centena com uma dúzia nós. Decolagem autorizada 2230. Próxima Guilherme, gol 2006. Gol 2006, Juliette, portão 08. Juliette para 08, gol 2006. Azul 4116, acione identificação, via chegada Mari, desça para o nível de voo 060, ajuste no 020. 060, 020, Brasil. Alguma chance para uma cruzada boa aqui, na verdade, né? Azul 4116, mantém a pista da chegada, número 2 na aproximação. Leona 208, boa tarde. 1208, obrigado, bom trabalho. Agora no 164, agora ideal para o Tijuana. Controle Salvador, boa tarde, passarei 2230. Bom, no 164, autorizado desvios. Voando Duna, o gol 964. 64. Passaria do 2230, contato radar na decolagem, suba via saída Arbor para o nível de 180. Via Arbor para 180, livre das restrições? Passaria do 2230, mantenha 3 mil pés. Manterá 3 mil pés, 2230. 1885, acione identificação via chegada Bonf, desça para o nível de voo 070, ajuste no 020. Gostaria do 2230, vetoração para livrar tráfego, curve à direita na proa 310, suba para o nível de voo 180. Gostaria do desvio, aí vamos solicitar desvio à esquerda, porque à direita tem informações. Gostaria do 2230, então vetoração para livrar tráfego, curva à esquerda na proa 230, se limite a voar nessa proa por 20 milhas. À esquerda agora 230, limite por 20 milhas, 2230. Proa 2230, autorizada a subida para o nível de voo 180. 180, 230. Bom, no 164, desça para 2.000 pés, autorizado LS X-Ray da pista 90, reposta estabilizada. 2.000 vai reportar, no 164. Controle autorizado em parceria do NAPRO 270 para desinformação. Passaria do 2230, autorizado. 270-2230. Passaria do 2230, informa tráfego posição 2 horas, 2,6 milhas, rumo nordeste, cruzando 060 em descida para 2.000 pés, um Boeing 738. Sempre vai estar atento, 2230. Bom, no 164, informa tráfego posição 2 horas, 2,5 milhas, rumo oeste, noroeste, sudoeste, corrigindo, cruzando 4.000 pés em subida para 180. Médico no 164. Passaria do 2230, 8 milhas do oeste de Salvador, resta uma navegação na proa de elétrica. Se autorizado, manter essa proa devido a formações de esquerda e direita da rota. Sim, se autorizado desvios, após desvios, vou ir na proa de elétrica. Após desvio, vai voar elétrica 2230. Passaria do 2230, informa o tráfego adicional, posição 10 horas, 2,5 milhas, rumo nordeste, cruzando 1900, em descida para o 060, eco 190. Sente do tráfego 2230, passaria. 4196, informa o tráfego, posição 11 horas, 23 milhas, rumo oeste, cruzando 065, em subida para o 180, um Alfa Tango 72. Sente, 4196. Você desvia o 4116? Afirmativo, azul 4116, descendo via para o nível de voo 050. É. 3895. 3895, chame o centro Recife na frequência 1251, na alterna 1-3395. 251-3395, boa. Salva, boa tarde, boa 1-2-5-6. Boa tarde, boa 1-2-5-6, informação, tango pronto, cópia. Tá pronto pra nós. Autorizado, Terra Brava, Terra Golf, via Uberlu 1-0, nível 4-1-0. Decolagem da pista 1-0, curva esquerda, Puca, Jamo, Zipar é a saída. Transponder 5410, controle Salvador 120.8. Copiado, Serra Bravo, Serra Golf, 410, Alter Zulu 1-0. Decola da pista 10, com curva esquerda, Puca, Jamo, Zipar. Aciona 5410, controle 208, voo 1256. Planejamento correto, voo 1256, chame pronto para o estacionamento. Gratidão. 2230, confirme por quantas milhas irá manter essa proa. Aproximadamente mais 35 milhas. Gente. Utilizando o procedimento, agora não é quase. Bom, no 64, com platinado procedimento LSX-Ray, chame torre 1-8-95. 295, boa tarde, boa noite, 64. Passaria do 2230, está presente autorizada para o destino. O número 2. Autorizado, chame táxi. Tá. Azul 4116, desça para 2000 pés, autorizado LSX-Ray da pista 1-0, rapor estabilizado. Rapor estabilizado com azul 4116. No 885, desça para 4000 pés e ajuste 1020. 4.020. No 885, confirme sua velocidade indicada. 250 mais, no 885. 885, reduz a velocidade para 230 mais. 230 mais, no 885. Boa tarde, voo 1164, passando externo na pista. Voo 1164, pouso autorizado no 0, uma centena, 169, 1164. Voo 1164. 885, reduzir a velocidade para 2109. Mantendo 200, 1825. Bem. Passarelo 2230, chame o centro Recife na frequência 1288, alterna 1260. 1288-1260, obrigado. Para o táxi do Gol 1256 com 1903 a bordo. 3 horas de autonomia, alternando Maceió. 56, táxi autorizado até o ponto de espera da pista 10, direita via taxi Índia, no ponto de espera Torre 1-1-8-1-9-5, QNH 1020. 1020, ponto de espera da 1-0-2-9-5, Gol 1256. Solo 1-3, libera a direita, chame Solo 1-2-1-9. 2009. Boa. Obrigada. 2000 é mais tarde, boa noite, 5. Reduz a velocidade para 1809. Reduzido já, 1-2-5. O 41 no meio, completinado o procedimento ele sexuê, chame a torre em frequência 1-1-8-1-9-5. 18-9-5, 41-1-6, boa. Salvador, boa tarde, avisa-me a minha rede, avisa-me a sua missão. Chame R6326, senhora identificação, voando Mari para interceptar a chegada dessa via para o nível de voo 050, o ajuste 1-0-2-0. 050-1-0-2-0, não foi demais, o R6326. Já lá. Boa. No 885, informa o tráfego que o precede, encontra-se a meia dúzia de milhas, com grau de speed de 1209 e redução. Ciência, no 885, reduzido. A 256 está pronto, posso dar. Gente, mantém o ponto de espera no 256. Será 6326, avô e TAP. TAP. Estabilizou e ELSX Rei da BES 1885. 1885, complete final do procedimento ELSX Rei, chame torre 118 decimal 95. 1895, buenas. Boa tarde, Xamã 63, levantando para Guarulhos. Guilherme 315, formação Tango confere, um minuto para cópia. Escuta. Comenta, terá condições de decolar de imediato quando estão logo liberada a pista? Afirmo. E traço da companhia uma milha do marcador. Ali mantém cabeceiro no zero, gol no 256. Ali mantém no zero, 256. Estabilizado, vai estar travado, gol 985 visual. Gente, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Aguarda, gol 985. Patrono no meio, solo 18, libere a direita, chame solo 1219. 219, valeu. Solo Salvador, muito boa tarde, Azul 4 no meio. Azul 4 no meia, Alfa Juliette portão 3. Alfa Juliette pro gate 3, tá, 4 no meia. Juliette 315, copia? Copia, sim. Autorizado, Serra Bravo, Golfo Romeo, via Berlu no 0, Piraí, segue conforme rota do plano, nível 360. Decolagem na pista no 0, curva direita, Dael, Lida, Motiva. Transponder 5421, controle Salvador 120 decimal 8. Guarulhos autorizado 360, decolada 10, curva direita da Elda da Motiva, campo azul 10 até Piraí, conforme o plano. Aciona 5421, 208 controle e o Oceanel 5 está na ponte 9. Cotejamento correto, Oceanel 3-5, chame pronto para o estacionamento. Agora é pronto, Oceanel 5. 208, boa tarde, bom trabalho. Alô, 1885, pouso autorizado no 0, 110 graus, 169 no 885. Livre, pouso não no 0, igual no 885. 56, contato radar na decolagem, suba via saída PUCA para o nível de voo 410. Via PUCA 410, 256. Solo 1885, solo 21, libera a direita, chama solo 1219. 219, direita, agora 1885. Marinha 7073, solo Salvador. Salvador 185, 1885, livrou na época. Bono 885, Alfa, Juliette, portão 2. Alfa, Juliette, 2. Marinha 7073, copia? Autorizado, Serra Bravo, Papá, Sierra, via rota do plano, 1.000 pés. Decolagem da pista no 0. Via direita, corredor Axé. Transponda 0276, controle Salvador 120, decimal 8. Fugem, Tapa. Obrigado, então o 0 é o 10-0 controlando, o 9320, cancelado, Confirme o PAB. Gente, Marinha 7073, cotejamento correto. Chame a torre em 18 decimal 95 para acionamento, táxi decolagem, QNH 1020. Torre Salvador. Livre reporte táxi 7073. Salve Salvador, boa tarde. É um passou de Mato Santo. Nível 390, Recife. Posso estabilizar? 2.390 LS X-Ray, daqui 0.6626. Quando possível, está totalmente visual no setor. Pode voar a Timbra. Essa né? 6326, mantém a perfil de chegada. Rota do plano Pêndulo 17, nível 350. Decolagem da pista no zero, curva esquerda, Cuca, Jamo, Caju. Transponder 5442, controle Salvador 120, decimal 8. 3230, decola com curva esquerda, sai da Cuca, Jamo, Caju. 5442, transponder 120, decimal 8, de controle, eu saio na parte. Eu peso 17. Número 42, primeira aerovia, Pesilou 17. Possível, Pesilou 17. Saneamento 1 no 42. Protejamento correto, chame pronto para o estacionamento, portão 4. Olá, Saneamento 1. Zé aqui na posição 963. Autorizado, chamei 3 no 5, chame táxi. Demorar. Chanel 6326, confirme, estabilizado? Vai estabilizar agora, 6326. Chanel 6326, completo final do procedimento em LSX, chame a torre na sequência 118.9. 1895, 632. É o 6326 da Ulsa, né? Vai passar sim pra, na 10 final. 6326, ciente, pouso autorizado no 0, uma centena com 195 nós, 6326. Livre pouso na 10, 6326 da Ulsa. Marinha 7073, táxi autorizado, reporte na interseção hotel. Marinha 7073. Mantenha a posição e aguarde, 7073. 7073 ali, mantém pista no zero. É 326, solo aos 33, libere a direita, chame solo em 1219. 219, 6326. Marinha 7073, vento 190 graus, 129, decolagem autorizada, pista no zero. Boa tarde, China 6326, táxi de Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, 6326. Poxa, número 42, solo. Perito, mas tem que ler. Já que eu tenho que estar guardando lá em casa, eu estou fazendo um favor. Tem, será reportado. Decolada aos 35, curva direita, linha do litoral, reporte passando atrás da cabeceira, 35, Marinha 7073. Aqui, sir. Curva direita, reportará através da cabeceira 35, Marinha 7073.